história acabou. E agora eu vou ficar bem. Não vou viver do passado. O sentimento foi sincero, mas você me usou só pra ficar com alguém. Futuro, na minha casa nova, no meu emprego bruto, e como eu vou ser feliz, tô cada vez mais perto. O que me incomoda é esses desacertos que a vida insiste em me dar. Andando no escuro, tropeço numa cova e nela vejo tudo, mas nada do que eu quis. E depois no deserto, naquela sede foda, encontro um beijo certo que logo vem me calar. Meu anjo, eu quero é mais do que você tem. O mal que você traz não serve pra ninguém. Me vende logo um ice, que hoje eu tô leve, dançando numa nice. Hoje eu não vou te beijar, mandando um rebolation. Quando a galera ferve, o globo perde o eixo e o mundo pode acabar. Meu Deus, eu quero mais do que tem aqui. Do morro até o cais, eu ainda não me servi. Eu quero é ser feliz. Quando me ver no baile, saiba que eu não te quero. A nossa história acabou e agora eu vou ficar bem. Não vou viver do passado. O sentimento foi sincero, mas você me usou só pra ficar com alguém. Depois me vê no bar com toda a minha gente e tira o celular. Me manda uma mensagem e bem na madrugada eu leio, sinto sua falta. Então de mãos atadas eu tiro uma vantagem, mas dentro do banheiro me sinto tão carente. Acendo um com o isqueiro e triste abro suas fotos. Meu Deus, eu quero mais do que tem aqui. Do morro até o ser feliz.